Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulho uma vez, mergulho duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prado de louvor. Olá Brasil, olá exterior, tudo na paz de Cristo. Está no ar o Gospel Hits, através das emissoras de rádio, web rádio, parceiras abençoadas. Eu sou o Xandelle, muito prazer, a partir de agora, juntinhos, em 60 minutos por aqui, com os melhores louvores. Deixe Deus falar contigo através da mensagem musical. Talvez você esteja precisando ouvir algo especial. Aumente o volume no Gospel Hits aí na sua rádio e curta de montão. Vamos começando com Diante do Trono, Eu Creio. Aliás, creio. Este é o Ministério Gospel Hits. Oh,

Já orei sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão. Cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver. Por isso me sentia perto de morrer. Mas tomei uma atitude, preciso viver. Viver meu chamado, deixar minha história. Carla, aceito o teu chamado. Marque bem esse nome aí. Outro grande louvor no Gospel Hits, com o Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, Esperança Outra Vez. E a dupla, André e Felipe, Chuva de Poder. O Gospel Hits só está começando e quero convidar você que tem uma conta aí no Facebook para curtir o nosso fanpage. Basta pesquisar por Rede Gospel Hits, não somente Gospel Hits, mas escreva Rede Gospel Hits, é mais fácil de encontrar. E só lembrando que é aquele sistema de curtir e não adicionar, tá bom? Por isso que se chama fanpage. O nosso site é redegospelhits.com.br. Vai lá em nosso mural e deixe o seu recado lá. Não saia da sintonia. No ar. Gospel Hits. Como é bom ser tocado pelo Espírito Santo por meio de louvores que engrandecem o nome de Deus. Tudo na paz, graças a Deus, estamos mais uma vez aqui, né? Com o programa Gospel Hits, levando a mensagem de Deus através da música. Obrigado você que está aí do outro lado, você aqui do Brasil ou fora do Brasil. Eu quero mandar um beijão abençoado aos nossos ouvintes que são católicos, evangélicos, espíritas, budistas, enfim, nós aqui não defendemos nenhuma placa de igreja ou religião. Nossa bandeira é Cristo e seguimos o que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Quero enviar um ósculo santo a todos que curtiram a nossa página no Facebook. Alô, Ellen Nevese, não mencionou a sua cidade, mas recebe o nosso carinho imenso. Em Mato Grosso do Sul, quero mandar meu alô ao Marcos Antônio na cidade de Inocência. E na Bahia, nosso alôzão a Karine Santos, moradora da cidade de Camaçari. Deixa eu ver se eu não errei o nome da cidade, né? Cidade de Camaçari. Tomara que eu tenha acertado. Qualquer coisa, depois me dê um puxão de orelha aí, tá bom, Karine? Vamos ouvir agora o Trazendo a Arca. Vale a pena! Os maiores sucessos. Os maiores nomes do universo gospel. Música.

Senhor. Eu não dou bobeira, Cristo é minha bandeira, me fazendo vencedor. Hoje tenho paz, posso confiar, em teus braços descansar. Tua alegria traz pro meu coração força pra continuar. Jesus é tudo, Ele é meu Salvador. Mudou meu mundo, tudo novo se tornou. Jesus é tudo, Ele é meu Salvador. Mudou meu mundo, nova criatura aqui com David Fantasini. Jesus é tudo. Ah, como é, graças a Deus, né? Se com Jesus já é difícil, imagine sem Ele. Meu irmão, ande com Jesus aí. Teve o Davi Sasser, Às Margens do Teu Rio, uma das minhas preferidas. Aliás, o Davi Sasser tem lançado um trabalho abençoado atrás do outro, né? Sua vida sendo usada por Deus para que pessoas possam chegar à salvação que só é possível ser encontrada em Cristo Jesus. Teve também uma internacional com United Hillsong, Hosana. São os maiores nomes do universo gospel, na sua rádio ligada em Deus, ligada em você, com mensagens espirituais, as mensagens musicais. No final do programa, falando em mensagem, tem a mensagem bíblica. Hoje Deus vai dar um puxão de orelha, hein? Chame todo mundo aí, quem sabe alguém esteja precisando ouvir a palavra de Deus. E aproveitando também, quero convidar você para curtir a nossa página no Facebook. É só pesquisar por Rede Gospel Hits e o nosso site redegospelhits.com.br. Alusão a Daniela Ribeiro em Ouroeste, interior de São Paulo, aqui pertinho de Votuporanga, onde fica o estúdio do Gospel Hits. Beijão a todos de Ouroeste. Ao Lázaro em Cajamar, também São Paulo. Ao Wellington de Castro em São José do Vale do Rio Preto, Rio de Janeiro. Ao Evandro Antônio da Silva em Piracicaba, Sampa. Em Curitiba, no Paraná, nosso carinho especial ao Valmir do Carmo. Temos ouvintes garantidos também lá na Espanha, em Portugal, África do Sul, Estados Unidos, Argentina e entre outros países. Graças a Deus. Gospel Hits. Pra louvar no volume máximo. Gospel Hits. Músicas que transformam vidas. Tá curtindo o Gospel Hits aí? Então está sendo abençoado em nome de Jesus. Se gosta do nosso programa, então indique para um amigo, uma amiga, uma pessoa especial, para que ela passe a ouvir o Gospel Hits, ouvir a rádio aqui, tudo bem? Deus abençoe a sua vida aí do outro lado. Deus abençoe a Elisa Messias em Camanducaia, Minas Gerais, sempre ouvindo aí. Deus abençoe também o locutor Diego Freitas e sua esposa Raquel Freitas na cidade de Ferraz Vasconcelos, em São Paulo. Alusão ao Matheus de Souza em Barretos, ao Samuel Moreira em Curitiba, no Paraná, ao Alex Gouveia em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, ao Elis dos Santos e o Robson Silva Salles em Campos do Goitacazes, Rio de Janeiro. Ô, benção, é... Temos muitos ouvintes por aí que ainda não se manifestaram, mas estou aguardando. Manifeste através do nosso Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits, através do nosso site, em nosso mural de recados, www.redegospelhits.com.br. Fique à vontade, peça o seu louvor, mande o seu alô e até mesmo pode dar aí a sua sugestão para o Gospel Hits. Canta pra gente aí, Fernandinho, teus sonhos. Gospel Hits, com exclusividade na sua rádio. Thank you. Gospel Hits. Só as melhores. Graças eu te dou, pelo preço que pagou, sacrifício de exclusividade na sua rádio.

não é conveniente que estas coisas sejam assim. Você já assistiu pela televisão a bombeiros tentando apagar um incêndio em uma floresta? Com certeza, a tarefa não é fácil. E o que dizer sobre dominar animais selvagens, serpentes e até peixes ferozes? Pois a carta de Tiago afirma que a força e o poder da nossa língua são como uma chama que provoca um grande incêndio em uma floresta ou como um animal impossível de ser dominado. Aquilo que falamos pode servir para abençoar ou amaldiçoar, para fazer o bem ou para fazer o mal. O texto bíblico nos adverte: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Se o nosso coração está repleto de maldades e julgamentos maliciosos, então da nossa boca fluirá o mal. Se o nosso coração estiver preenchido pelas palavras de Deus, da nossa boca transbordará uma fonte de vida. Portanto, abasteça o seu coração daquilo que é bom e que agrada a Deus. Esteja alerta às suas próprias palavras e às palavras que os outros lhe dizem. Comunique apenas aquilo que Deus aprova. Transmita palavras de vida. A palavra de Deus fala que o que contamina um homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. E se sair uma palavra de maldição contra um irmão, contra uma pessoa, pode ter certeza que você poderá ser réu, estará destruindo a vida dessa pessoa. Mas se você abençoar essa pessoa, pode ter certeza, Deus vai colocar as mãos sobre a vida dela e ela será uma pessoa abençoada quanto você. Essa é a palavra de Deus hoje aqui no Gospel Hits. Fique na paz e até o próximo programa. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.